Quando você me olhou, meu coração até disparou. Será que? De emoção, mas as ilusões do amor, a ilusão do amor. Quero ouvir as ilusões do amor. Então se liga desse jeito, pensar que eu desejo, mas não posso me envolver tão facilmente. Pois beijos na maioria das vezes são tão quentes, tentando ligar o dispositivo da paixão, que a flecha do cupido pra acertar meu coração não vem não. Que eu tô tranquilo, só querendo diversão, tesão e paz. Não tô afim do algo mais, preciso ter cuidado, pois tantas mulheres lindas tão atrás. Não sei o que que é, só sei que eu tô demais. Das bobinhas mais sagaz, das chatinhas as legais, das magrinhas colossais, tem as internacionais, faixa preta em artes marciais, aí existe. Mas se for pra dar um pega aí, mais nada eu digo fica bajulado pelas ricas que gostam da cena. Não tem problema não, sexo e delícia na mansão. Mas quando chega o pai delas, fujo de samba canção. Dou um jump no portão e não vem não. Um amante é moda antiga, amizade colorida. Mas depois do rally rola, Deus querida. Porque eu não quero me envolver. Amor de verdade, gatinha, existe é na TV, vai. Quando você me olhou, meu coração até disparou. Será que? De emoção, mas as ilusões do amor, a ilusão do amor. Quero ouvir as ilusões do amor. Então se liga desse jeito. Fui dar um check na pista, ela querendo ser vista. Quando me olha despista, mas adora conquista. Tava de boa num canto, ela tão linda, um encanto. Dançava tanto, o problema é que ela já sabia o que eu não sabia. Que o cupido tá na espreita e eu a vítima perfeita cairia. Pois tem mina mais esperta que você. Problema é ficar, gostar, querer. E quando menos perceber, aí valeu bater doendo. A paixão que vem comendo, tá sabendo? Nem dá pra descrever, mas recomendo. Pois na vida todo dia eu aprendo. E eu que dizia, man, isso não acontecia. Hoje tá acontecendo, ironia do destino. Então vai vendo, o coração se apaixona sem te dar nenhum aviso. E às vezes você ganha, neguinho, mas às vezes tu fica no prejuízo, é. Mas tudo vale a pena quando aquela pequena te dá um lindo sorriso. Mas tudo vale a pena quando aquela pequena Quando você me olhou, meu coração ardeu.